Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look at him. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Estamos começando mais um Tripcast e hoje com a presença do produto não licenciado, Breno. Opa, estamos aqui também com o articulado ou não articulado, Maurício. E aí? E também com a presença do falsificado Magaren. Isso é verdade. Isso é verdade. E com também reunidos, como diria o Mônio, na presença, graças ao Paraguai, Eric. Eu ia falar Paraguai e Magaren de novo. Quase que apresentasse mesmo. Apresentei a mim mesmo outra vez. Que bem. Agora que faz tanto tempo que não participo dos programas que nem lembro mais o que tem que fazer. O pior é que é verdade, tá difícil. A gente faz e-mails ainda? Não, não, nem... Isso é e-mails. O Vinícius está aqui na casa, enquanto isso nós estamos gravando aqui um programa sobre o quê? Sobre os vários badulaques e paranauês que já saíram do Homem-Aranha, né? Vamos entender melhor aí. Esse programa aqui vai ter 70 milhões de horas. É, o assunto é praticamente infinito, né? Então, dá pra fazer uma parte 2. Bom, então, só para organizar mais ou menos aqui a conversa, não vai ser uma conversa meio maluca, sem muita organização, mas só para dar um guia, eu ia sugerir a gente primeiro tentar falar de tudo que é oficial, que a gente lembra, para depois partir para o imenso mundo dos produtos não licenciados. Então, assim, a gente já fez um podcast um tempo atrás sobre action figures, né, Magari? Sim. Bonequinhos, não action figures. Exatamente, os hominhos. Hominho, sei lá como falam vocês. Ele que não seja action figures, pode chamar o que quiser. Homenzinho. Pode ser. Esses dias mesmo eu entrei numa discussão aspas, né? Com um cara lá do meu trabalho que ele perguntou pra mim: ah, e aí, Maurício, você curte action figure? Aí eu ficava: o quê? Hã? Eu só conheço bonequinhos. Tristeza. Dá aquela pinta de oficial, né? De coleção, né? Pra brincar. Não, né? Na verdade é porque ele não quer admitir que são crianças e brinca com bonequinho. É. Action figure. Nos Estados Unidos é action figure, né? Ah, sim. Mas aqui eles usam action figure, não, porque não é bonequinho. Bonequinho é brinquedo. Ah, sim. Mas o certo é hominho, né? Pode ser hominho, bonequinho. Tem também aquela eu já falei, Eric. Quem briga com você com isso aí é o Mônio. O Mônio, você pode chamar, se você pagou, você comprou, você chama até de Creusdete, se você quiser. Eu não tô entrando na discussão, não. Eu só queria falar que a gente fez um programa sobre isso no passado, então, assim, esse programa, o foco dele não vai ser falar sobre hominhos, né? Tá. Vai ser, a gente pode comentar uma coisa ou outra maluca que a gente viu, né? Mas, assim, os padrões, né, que é das coleções, sei lá, Marvel Legends, blá, blá, blá, blá, blá, a gente comentou tudo lá no outro programa, né, então, tem mais detalhes. Vamos comentar de Marvel Legends, a gente pode comentar do Aranha montado num dinossauro. Terra Selvagem. E o Bonnie não tá aqui pra isso, olha que tristeza. Ai, meu Deus. Bom, então, eu não consegui imitar ele. Mas então, já que o Magaren falou do Homem-Aranha montado no dinossauro, eu acho que uma das... Ainda nesse campo aí dos hominhos... Ah, só fiquei feliz com esse tema aqui, além de falar de bizarrice, porque o Eric vai ter trabalho pra montar o post. É cada um que falar suas imagens, manda, e aí eu só monto. E por falar em montar o post e montar em dinossauros, uma das coisas mais... Tô tentando obviamente que se o Aranha montado no dinossauro, se fosse a Panini, ia chamar de motoqueiro fantasma, claro. Só se a cabeça pegando. Mas então, a mula sem cabeça, né? A motoqueira fantasma. Mas então, eu ia comentar que, assim, uma das variações mais comuns, né? Um dos brinquedos mais comuns que a gente vê por aí é o Homem-Aranha e outros heróis montados em alguma coisa, né? Normalmente é uma moto, é um carro. É um dinossauro. Enfim. Vocês lembram, ou já tiveram, quem sabe, algumas dessas maluquices? Não, quando eu era pequeno. Quando eu era pequeno, eu sempre não gostava desse negócio de desmontado nos carros, cavalo, essas coisas. Mas hoje, depois que eu vi esse aranha do dinossauro aqui, se eu encontrar por aí nas lojinhas, eu compro. Só por causa dele. Se a gente for pegar lá nos 80, assim, era comum ter uma motinha, assim, né? Tipo, tinha aquele Homem-Aranha, uma motinho e as mãos não mexiam, né? Até mas... o Super-Homem era oficial, os... Como que era o nome daquela? Superpowers, tinha o Super-Homem na lancha, o Super-Homem, não sei o que. Porque o Super-Homem ia precisar de uma lancha, não sei, mas tinha. É, eu também achava que o Homem-Aranha nunca era... Achei que o Homem-Aranha nunca ia precisar também de um... Imagina, uma aranha móvel, seria um absurdo. Mas, obviamente, se fosse a Panini, ia chamar de motoqueiro aranha. Motoca móvel. Aracnomoto, se fosse a Panini. Se alguém estiver ouvindo isso em 2023, veja os lançamentos da Panini de 2017, que vocês vão entender. Motoqueiro fantasma em 2017. Mas, em 2023 tem o Ghost Rider montado no foguete, eles vão chamar de motoqueiro fantasma também. Mas será que a Panini fica até 2023 com a Marvel? Não sei. Mas aqui, eu vi aí. Acabei de ver a imagem que o Magari mandou aqui, a imagem vai estar no post aí. Homem-Aranha 3, aí tem esse Homem-Aranha com dinossauro. Não tem... Se eu acho por aí, eu compro. Só por causa dele. Caramba, que aranha vê esse maluco aí. Tem o Marvel vs Capcom ali, as ilustrações, né? Tem o do Marvel vs Capcom, tem o Ultimate, eu acho. Tem o do Homem-Aranha 3, meu Deus. Mas é bem comum, né? Assim, eu acho que principalmente dos... É, começou nos anos 80 isso, né? Mas eu lembro de ter visto bastante coisa desse tipo nos anos 90. De Homem-Aranha em carro, em moto, carro com... É. Até agora, falando de... A gente começou a falar isso daqui... No início eu comentei de falar dos oficiais primeiro, mas acho que não tem quase lado oficial, né? A gente já começou aqui do não oficial. Mas se você quer falar de oficial, tem o jogo de gol a gol do Homem-Aranha. Eu postei lá outro dia. Caramba. É tipo basquete do Homem-Aranha, né? A bola tem uma teia e a isso tem a cara dele. Eu tenho aqui uma coisa semelhante que eu separei, que é o chute a gol. Do Ultimate Spider-Man, que é também uma bola com a cara do Homem-Aranha e uma goleira. É isso aí que eu tinha mostrado. Hoje mesmo, no dia da gravação, eu coloquei lá no grupo, quando eu tava pesquisando, tipo o peão do Aranha, que tava com o tema do Tira da Pesada. Você gira. Calma, são muitas camadas. São muitas camadas, hein? Tá, é o peão muito. Do Homem-Aranha. Tá lá no grupo lá, o vídeo. Tem o peão que gira, aí ele começa a tocar a musiquinha do Tira da Pesada. Ah, não seja por isso, peraí. Não sei se vai dar pra ouvir. Isso aqui é um boneco do Aranha que eu comprei. Não sei se vai dar pra ouvir, ó. Dá pra ouvir? Dá, mas... Dá pra ouvir. Não dá pra entender o que é isso. Então, é uma música, sei lá do que é. Uma dessas... Dessa música de jovem aí. É um boneco de pelúcia do Aranha. Você aperta ele começa a tocar isso. Ah, não. Cara, eu comprei um Squirtle de pelúcia pro Vinícius e toca uma música tipo assim, não tá sentindo. É, então. Ainda se fosse a musiquinha do Homem-Aranha lá, o tema, não, é uma música aleatória, eles puseram aí. era o que tinha, né? Aqui, falando de coisa oficial, Hot Wheels lançou uma... Ela tem um carrinho do Homem-Aranha que saiu junto com de vários outros heróis, mas nos Estados Unidos saiu uma linha só do Homem-Aranha, um monte de carrinho baseado, um baseado no Rhino, outro na Gata Negra, sabe, tipo, assim. Normalmente eu não gosto muito desse tipo de carrinho do Hot Wheels, apesar de sempre que sai algum especial eu tento pegar, né, tipo, o último que eu peguei foi a Milano, dos Guardiões da Galáxia, a nave. Mas, não, Milano é do Mortal Kombat, tipo, você tá confundindo. Milano. Ah, tá, Milano. Ah, eu nunca tinha visto. E aí, achei assim, aqui também. É, o que eu ia falar é que quando saiu, teve uma época que saiu um do, aqui no Brasil, inclusive, um do Homem-Aranha, um do Wolverine, um do Capitão América, tal, tal, tal. Eu cheguei a comprar o do Homem-Aranha, mas normalmente eu não pego muitos esses, porque eles são especiais, eles são, tipo, muito caros. Mas, lá nos Estados Unidos saiu essa linha completa do Homem-Aranha, né? Desses daí da Hot Wheels eu cheguei a ter aqui em casa o do Homem-Aranha e o do Venom, que tinha também, que era basicamente igual ao do Homem-Aranha, eles só mudaram a cor pra ficar remetendo ao Venom. Ah, mas isso eles faziam no jogo também, né? Ele mudava a cor do Venom e era o Carnificina, tipo. Não, foi melhor. Inclusive, depois de várias vindas e vindas, e enfim, faz alguns anos aí que a gente comprou vários Hot Wheels e pediu pra personalizar pra virar o Aranha Móvel, né? Eu sei que depois. O que aconteceu no final das contas? Quem tá mais tempo no grupo sabe, né? Que a gente comprou alguns Hot Wheels de um bugzinho. Um bug parece que é um problema, né? Um bugzinho. E a gente pediu um cara pra personalizar pra gente. Aí teve alguns problemas que rolaram e tal. Aí no final das contas, quando ele terminou, ele enviou pelos correios. E os correios, como são bem cuidadosos, destruíram os carrinhos. Aí eu tive que mandar de volta. E ele também embalou de uma forma mais simples, né? Porque ele confiou nos correios. Mas agora eles estão prontos e pra enviar de novo, né? E é isso que eu ia comentar, né? A gente pegou vários carrinhos da... que a gente pediu pra personalizar. Se eu achar a foto, eu vou no post, né? Uhum. Só porque a gente falou de Hot Wheels, eu lembrei. Falando de produtos licenciados, né? Recentemente, eu até achei uma notícia aqui que fala que lá em 2010, a Disney e a Marvel, aqui no país, elas meio que têm o mesmo representante aqui que faz o licenciamento de produtos, né? Isso fez com que vários outros produtos pudessem estar saindo com Homem-Aranha e outros personagens da Marvel, assim, muito mais do que se via, assim, né? Tipo, tu entra em loja de roupas hoje, tu consegue ver qualquer, não só camisetas, mas bonés, chinelos, roupas em geral, e também muitos bonecos. Não sei se vocês costumam visitar lojas de brinquedo, mas tu entra em lojas de brinquedo, hoje em dia tu vê até o cabeça de batata com a máscara do Homem-Aranha, sabe? Então, tipo... Eu quase comprei uma cartela que vinha um cabeça de batata vestido de Homem-Aranha com as roupinhas pra você fazer o... Roupinha não, né? Os acessórios pra montar o outro no lugar do Homem-Aranha. É assim. Então, desde que teve esse licenciamento conjunto com a Disney, facilitou muito encontrar produtos relacionados ao Homem-Aranha, assim, né? Tipo, tantos que são legais como encontrar camisetas com desenhos originais, assim, quanto encontrar algumas bizarrices, assim, tipo... Não só o cabeça de batata, mas algumas outras coisas meio esquisitas, assim, né? Tipo, Homem-Aranha vestido de pescador, de arqueiro, de... Jogadores possível. E licenciados, assim, ou aqueles bonequinhos. Tem uns bonecos que são mais uma linha infantil, assim, que eles têm os braços, ele tem o corpo super deformado, assim, parece um personagem de Final Fantasy, assim, vem com um cenário junto, né? Esses aí encontram em mercado já também, né? Então, no início, quando eu comecei a ver isso, eu achei, falava, bah, que achava uma merda, assim, porque achava que descaracterizava um pouco o personagem. Até não gosto muito do Funko, assim, esses aí. Mas hoje em dia eu acho super bom isso, porque as crianças mesmo, tu vê várias crianças com chinelo, tênis e qualquer acessório do Homem-Aranha, mochila, e daí isso faz com que também role uma aproximação do personagem. E, enfim, né, tem a continuidade de todas as coisas que a gente, enfim, coleciona e segue, assim por diante, né? Essas coisas acho que é o que faz o personagem durar aí desde os anos 60, né? Que foi criado em 62, e hoje em dia você vê uma criança de 8 anos com um boné do Homem-Aranha e pedindo pro pai, querendo que ele quer uma camisa do Homem-Aranha. Eu acho que, como você falou, essa aproximação, né, ajuda a manter o herói na mídia, né? Seja o Homem-Aranha, seja qualquer outro personagem. Mas isso é recente, né? Porque se for ver, tipo, no início dos 2000 ou nos anos 90, não era muito fácil encontrar, sei lá, até uma camiseta de super-herói da Marvel, assim, não só do Homem-Aranha, assim. Eu tinha muita dificuldade, assim, tipo, nos anos 90, quando eu comecei a colecionar, eu sempre quis ter uma camiseta do Homem-Aranha, e eu não tinha como, assim, não tinha onde encontrar, não tinha internet direito, assim, então... É uma coisa muito difícil, assim. Até a primeira coisa que eu encontrei foi uma camiseta do Venom, que eu encontrei num site que vendia camisetas de bandas de metal, assim. Daí tinha junto uma do Venom, porque acho que parecia de um lance meio metal, assim. E daí até ele não é uma coisa muito conveniente o jeito que eles fizeram a camiseta, que ela é... Onde é preto, é estampado de preto, e onde é branco, é a camisa branca mesmo. Nossa, então eles estamparam ao contrário. Nossa. Então a camisa é toda meio dura, assim, cara. Não, mas... Tipo um negativo. É, cara. Como assim, cara? Cara... Saiu mais caro pra fazer a camisa. Não, tava não, sem pano preto, né? É por aí, cara. Eu não entendi também, cara. Eu vi isso quando chegou pra mim a camisa. Viagem. acabou, né? Camisa exclusiva que você tem. É. Depois eu mando uma foto pra vocês aí. Algum jogo do Homem-Aranha, sabe? Tipo, lá fora eu sei que saiu o Homem-Aranha, Banco Imobiliário. Ah, sim. Vocês já viram alguma coisa aqui no Brasil? Cara, eu tive um jogo de tabuleiro, assim, do Homem-Aranha, que ele tinha até um Homem-Aranha que tu meio que pendurava num negócio e ele ia subindo, assim, mas eu não me lembro exatamente. E ele tinha alguns cards, assim, do Andy Macabro, do Dr. Octopus. Eu até vou procurar ver se eu encontro aqui na internet, mas faz muito tempo, então eu não lembro exatamente como é que ele era, mas era um jogo licenciado, assim, dos anos 90, assim, eu era... Era bem novo quando tinha esse game. É, eu cheguei a ter um que era tipo esses jogos de tabuleiro que normalmente sai pela Grow. E foi mais ou menos na época do primeiro filme lá do Sam Raimi. E tinha o tabuleiro assim, né, que você desdobrava ele. E na base você encaixava tipo uns prédios de papelão também que eles iam desmontados, né? Você dobrava e encaixava e... Eu não lembro direito como que funcionava, né, a jogabilidade disso, mas eu lembro claramente dos prédios e se tinha alguma coisa de perseguir o Duende Verde entre esses prédios, alguma coisa assim. Esse game aí, ele é da época do filme já, né? Do primeiro filme. É, sim, é. Eu ganhei ele mais ou menos nessa época, né? Do primeiro filme, que foi até nesse filme que eu descobri, né? O Homem-Aranha. E daí, por causa disso, eu comecei a ganhar bastante coisa, né? Dentre elas, esse jogo aí. Uhum. Eu achei aqui no Mercado Livre, esse jogo se chama Duelo nas Alturas. Isso, é esse mesmo. Ele tá, Duelo nas Alturas, ele tá sendo vendido por R$15, olha só. R$15? Eu lembro até que eu e meu irmão, a gente não usava esse tabuleiro assim, né, do jeito que o jogo pedia, porque a gente tinha vários daqueles, vocês devem lembrar, quando os Salgadinhos pegaram e lançaram aqueles bonequinhos montáveis que vinham de brindes. Ah, sim. Então, e daí eu e meu irmão, a gente pegava, montava eles e colocava nesse tabuleiro assim como se fosse o cenário da cidade. Então a gente colocava o Homem-Aranha pendurado nos prédios, o Hulk correndo nas ruas lá. Então a gente usava pra qualquer coisa, menos pra jogar. Uhum. Cara, mas esse tipo de jogo antigo assim, normalmente fica caro com o tempo e tá até barato no Mercado Livre, que eu falo. No Mercado Livre tá bem barato. Fica até mais caro do que R$15. É, inclusive, eu tô abrindo aqui pra ver, porque eu já cheguei a olhar jogo desse tipo, e aí quando você abre, tá assim, é só imprimir e montar o seu, sabe? O cara escaneia tudo e vende por R$25. Ah, tá. Mas enfim, eu comentei aqui de um Monopoly do Homem-Aranha, que saiu nos Estados Unidos, mas eu nunca vi ele de verdade. Eu não sei se o Monopoly, ele é daqueles que só muda o nome dos lugares, ou se é tipo do Star Wars que saiu recentemente, que muda até regras, tá? Então, De acordo com o personagem, os personagens. É o, por Monopoly exemplo, Novo Horizonte. Aí não tem como, né? Tem três ruas no jogo. É, o quadrado, né? É o quadrado do... Cada linha é um quadrão, né? Cada extremidade do tabuleiro. Eu tô falando que eu não sei se as regras são diferentes, porque o de Star Wars que saiu recentemente, por exemplo, o tabuleiro ele é diferente e ele tem regras diferentes, entendeu? Tipo aquelas cartas de sorte, de azar, ela depende se você é Jedi ou se é cheio dos... É, eu tô vendo as imagens desse Monopólio aí, do Banco Imobiliário, tem até os bonequinhos. As peças são bonequinhos. É isso, exatamente. Eu achei um aqui também que se chama Guerra das Aranhas, que ele foi lançado na época. Opa. Do... Na época você tem do... que subir no muro pra ver? Ele foi lançado aqui na época do filme Espetacular Homem-Aranha, ali do Mark Webb. Daí ele tem... Só que é um jogo que não tem nada a ver. Ele tem um Homem-Aranha na capa, né, da caixa... E quando tu vai abrir ele, na verdade é uma teia com várias aranhinhas, assim, que não tem nada a ver com... Não tem absolutamente nada a ver com Homem-Aranha, assim. E ele não, também não, tá tem na... Tem aranha, Homem-Aranha, obviamente. Não, mas é uma aranha cartunesca, assim, não tem nada a ver, cara. É bem... Aí, ó. Eu tô olhando as peças do Monopólio, do Banco Imobiliário do Aranha, de um deles, né? Esse aí, ó, cara. Ah, veio... É de metal esse aí. É. Tem o Aranha Móvel. Tá tudo... Tá no post também. Aí, tá vendo? Aí eu mandei a moto. Bem massa. Não, não é massa não, é metal. Mas aqui, o que o Breno falou aí é uma das coisas mais comuns, né? Pegar um personagem tipo Homem-Aranha e... Só bota na frente ali. Uhum. É legal, Magari, que a segunda pecinha pra jogar é realmente, você pode falar que é metal, né? Metal no símbolo, na peça. Olha que beleza. Mas... Olha, mas é bem comum esse tipo. Encontrei uma coisa que eu não tinha visto, não tinha botado na minha lista, ainda que é um troninho infantil do Homem-Aranha. Que é, no caso, pra uma criancinha... Pra fazer as histórias atuais, eu sei. Droga, uma Garen foi mais rápido. Ah, não. Eu tava esperando uma brecha pra falar. Eu ia perguntar se o desenho era tipo do Quezada, não foi isso. Humberto Ramos. Esse balão que o Magari acabou de mandar aqui, eu acho que ele é muito esquisito. Muito. É um pouco... É muito estranho. Na melhor das hipóteses, ele está cagando. Pela frente. Na melhor. Né? É, inclusive, como está da mesma cor da calça, é tipo, nem cheia da calça, né? Isso na melhor das hipóteses. Mas voltando dessas coisas assim de jogos e produto licenciado, que nessas coisas de tabuleiro, que acabei comentando até da Grow, sempre teve os quebra-cabeças, né? Principalmente quando sai filme. Ah. Quebra-cabeça assim, sempre saiu aos montes. A gente não precisa comentar aqui. Geralmente com imagens do... É um monte. Eu até botei na lista aqui, mas... Quando você falou dos jogos, se alguém já teve, eu lembrei dos quebra-cabeças. Eu ia comentar, só que aí eu me perdi no mundo maravilhoso do Google Images aqui. Aqui, inclusive, o Magari tem um negócio que até hoje eu não consegui comprar. Na verdade... Eu tenho. Quando eu tinha dinheiro, eu não lembrava. Ou seja, nunca lembrei. E, enfim, é aquele livrinho que vem com as miniaturas. Ah, sim. E o livrinho é tipo cenários, né? É um pôster que vem com um monte de cenário aleatório e tem os bonequinhos. Eu comprei pelos bonequinhos. A gente já comentou disso algumas vezes. Já. Eu acho que inclusive no Jackson Figures a gente comentou. Foi. Não, o de bonequinhos. Literalmente nesse caso aí, né? Mas... Ok, bom, e se a gente lembrar de mais coisa oficial aí, a gente vai comentando, mas... A gente tá falando de coisa oficial. Não, tô falando que se a gente lembrar de mais coisa oficial, a gente vai comentando, mas vamos continuar focando... Coisas oficiais só é bizarro por essas coisas aí, tipo... O gol a gol do Homem-Aranha, que não tem nada a ver com a aranha. Tem nada a ver. Pula do Homem-Aranha. Pogobol, aranha. É, Pogobol. Casinha, é. Ainda se Pogobol fosse do Halloween. É, pois é. Tem uma coisa, cara, que é licenciada e que eu acho meio bizarro, que é os chinelos havaianos, né? Que, no caso, pode procurar em qualquer lugar do Brasil. Eu acho que se tu procura um chinelo pra cima do número 34, 35, tu não encontra, né? Ele só tá no tamanho infantil, né? Mas tu vai procurar, tipo, do Minions ou do Hora de Aventura, e tem os adultos, né? Tem do Snoopy adulto, mas do Homem-Aranha, não. Talvez tenha, mas acaba rápido. Olha só, já pensou? Não, mas eu já procurei na internet também. Procurei na internet. Não... A Marvel compra todos e deixa pra eles lá. Eles adoram pisar no ar. Mas já tá. Já passou. A gente já tem uma noção, né? Que o foco da Marvel é criança há bastante tempo já. Vocês estão um pouco se lixando pra quem é fã antigo. Infelizmente. Verdade. A gente entrando nessa parte dos não licenciados, aí tem coisa pra caramba, né? Eu, inclusive, teve uma vez que eu achei numa lojinha, eu não vou nem, não sei onde achar a imagem, eu acho que vou ter que tirar uma foto dos meus, mas é uma coleçãozinha de 6 Homens-Aranhas. Sim. Eu lembro que você comprou, você mostrou. Eu achei numa AliExpress. Eu não comprei porque eu ainda não comprei nenhum lá, muito triste. Então, assim, é umas miniaturas do Homem-Aranha, que se eu achar eu vou mandar a imagem. Que eu achei legal, não era tão barato assim, porque eu comprei numa loja de shopping. No AliExpress deve ser baratinho. Mas esse tipo de coisa tem a rodo, né? Até o Lego que eu comentei aqui, que... Ah, não sei se a gente vai comentar de Lego e tal. É não oficial, né? Aquelas cópias de Lego, tem um monte, né? De Homem-Aranha, de personagem da Marvel. Aqueles que vem tipo montadinho, no cenáriozinho. Sim. Pequeno. Ah, sim. E eu também nem olhei se tinha no AliExpress, porque se eu começar a comprar as coisas lá, aí eu vou mais pro buraco do que bola de golfe. Porra. Fala, eu já sou. Só falta ser golfe. Cara, não oficial tem tanta coisa. Hoje o que tem bastante por aqui nas banquinhas, falsificado por aqui, são bonecos tipo do Lego, só que bem pequenininhos. de, sei lá, não dá nenhum pedaço do dedo aqui. Mas estão saindo agora uns grandes também. É, então, o grande, eu tenho o do Aranha e o Capitão América, mas tem uns pequenininhos, eles são... Não, sim, sim, é que é pequeno, ele é menor, o Lego é, então, é pequeno, menor ele é menor que, é menor que o do Aranha, menor que o Lego, no? Bem pequenininho. Eu tenho um Lego do Homem-Aranha, que então, eu comprei uma vez, vinha ele... Ele é igual ao Lego, o formato do, é igual do Lego, só que eles são bem pequenininhos, aí tem de tudo. É, falando em produto não licenciado bizarro, eu vou mandar uma foto aqui depois pra vocês. É, talvez eu mande no chat do grupo lá, porque eu vou ter que tirar foto pelo meu celular e mandar depois. Mas no meu aniversário, acho que do ano retrasado, um amigo meu me deu de presente um Homem-Aranha com a roupa preta, tipo a do filme 3, né? Que é basicamente o uniforme vermelho com tinta preta. Só que ele tem 6 braços e uma capa do Batman na parte de trás. Meu Deus. Eu não tô lembrando de muita coisa, cara, disso aí. Ah, não me diga que você não tá lembrando. É, eu tô tentando lembrar se eu já tive alguma coisa. Eu lembro que oficial já teve coisa no McDonald's e tal, mas o... É porque, assim, eu nunca fui de ter muito dessas coisinhas do Homem-Aranha. Ah, lembrei de um. Na verdade, é oficial também. Mas é... Essas lembrancinhas que vem ovo de Páscoa, né? Uhum. Eu lembro que tinha uma... Ah, sim, ovo de Páscoa. Até separado. Eu lembro aqui. Que eu tinha uma que... Era o Sensor Aranha, que saiu lá para 2011, 2012, não sei. Que era basicamente era uma bolinha como se fosse uma câmera, né, de segurança. E aí, quando você passava a mão na frente dela, ela disparava um alarme, sabe? Assim. Assim, eu tive esse. Às vezes disparava sozinho aqui à noite no meu quarto e eu me escondia debaixo do cobertor. Você sabe, né? Não era que disparava sozinho. É, ela dispara quando passa a mão. Então, exatamente por isso que eu me escondia debaixo do cobertor. Eu lembro que o lugar onde ficava minhas revistas era um armário com porta, né? Ele era fechado. Aí eu coloquei o sensorzinho lá e quando abria a porta ele disparava. Assim. Mas um ou dois anos depois saiu um outro que era uma aranhazinha de fricção. Que você puxava assim, soltava, ela ficava batendo as perninhas e andando. Tinha que ter mais coisa assim, tipo na época do filme 3 lá do Virgin 2. Ah, eu até falei isso no programa lá dos bonequinhos. Saiu aquele espirrar água lá no... Ah, era no Sucrilhos? Isso, Sucrilhos, isso. Uhum. Fugir da palavra disso. Eu só tenho o Venom e o Aranha. Eu tive o Aranha e o Duende. O Duende e o Aranha eu não tenho. Não, calma aí, você só tem qual, Magali? O Aranha e o Venom. Qual que você falou que você não tem? O Duende e o Areia. É, porque eu entendi falando Aranha de novo, eu tô sem... Ah, então é, o Aranha é quase parecido. É, desses daí do espirrar água, eu tive o Homem-Aranha e tive o Duende. Mas também os outros dois, o Areia e o Venom, não tive. É, também tem uma linha de produtos de higiene, né? Eu não sei, acho que tá até nos produtos licenciados, mas tem, tipo... Eu já tive uma escova de dente, que ela era infantil, na verdade, mas aí o cara escova igual, né? É, que ele tinha o... Só pela... Né? O cara tem... Ele tinha bem o desenho do Homem-Aranha atrás, só que... que eu joguei ela fora, mas além, depois que não dava mais. Mas enfim, ela, eu tenho, além de tudo, tem pasta de dente, shampoo, condicionador, essas coisas todas aí, né? Não era o Magaren que tinha o sabonete fechado do Homem-Aranha, daquele que vem um Homem-Aranha e um... O shampoo tem, ele é o Capitão América. Aí, tá vendo? Essa história do shampoo do Homem-Aranha tem uma história engraçada. Porque no aniversário de... Pode contar nesse horário? Pode, quando, mais ou menos acho que no meu aniversário de 2014, eu ganhei vários presentes do Homem-Aranha, né, dos meus amigos, e num desses... Do Homem-Aranha? Eu... Caramba! Ele foi aí te deixar? É o novo Papai Noel, ele roubou dos pobres e deu pro Maurício. E num desses eu ganhei o kit shampoo e condicionador, acho que era do filme Amazing, que vem naquela... A embalagem dele é como se fosse a cabeça do Homem-Aranha, né? Uhum. Aí eu falei, ah, bacana, vou começar a usar. Mas aí meu cabelo começou a cair e eu parei de usar. Ô, louco, cara. O cabelo começou a cair. Acho que era um shampoo radioativo, né? É porque é pra você ficar com a cabeça igual do Homem-Aranha, não igual do Peter. Igual do Homem-Aranha. É igual do Peter no... É igual o Dinastia M, né? Não era... Hoje eu acho alguma coisa do Aranha. Por mais aleatório que seja, se eu acho legal, eu compro. Só por isso eu nunca uso, tipo, isso que eu mandei agora pra vocês. Ah, um fone? Um fone de ouvidos. Fone de ouvido. Ah, cara, eu tinha visto esse fone no shopping daqui um tempo atrás. Aquele aranha que tá numa tampa ali lá atrás também era um... Nem lembro o que era, um suco aleatório que eu vi no mercado. Ruim pra boa. Eu comprei só por causa da tampa. Hoje também na pesquisa eu achei uma galocha de criança do Homem-Aranha, né, pra dias chuvosos. Guarda-chuva, vocês já viram guarda-chuva? Ah. Esse guarda-chuva é legal. Homem-Aranha você encontra qualquer coisa. Homem-Aranha, né? Você encontra qualquer coisa. É verdade. É, Homem-Aranha, Batman, os personagens mais famosos assim, você encontra... O Batman principalmente é porque ele tem apelo infantil, né? É verdade. Ambos, os dois, né? Tanto o Batman quanto o Homem-Aranha, acho que eles têm... todo tipo de produto, mesmo que não tenha nada a ver, né? Desde cama até, né, toalha. Ah, cama tem a ver com o Batman. Principalmente se tiver o Robin. Tanto que você tem linha completa de material escolar, só de Homem-Aranha, de Batman, então. Uhum. Régua, borracha, sabe tudo do Homem-Aranha? Normalmente a criança não usa, né? Porque ela não quer perder o desenho que vem. Ah, sim. Ah, o Mônio tem o isqueiro dele lá. É verdade, acho que dois, né? Dois isqueirinhos do aranha. Ó, oh, que massa. Inclusive, qualquer programa que vocês ouvirem um barulhinho de ferro, sabe? Tipo, tim, tim, tim, é ele brincando com o isqueiro enquanto grava. Mas tem chinelo do Homem-Aranha, que vem relógio do Homem-Aranha, que, enfim, né? Tem toalha, tem tudo que vocês podem dar. Inclusive, eu ia dizer, não, que inclusive depois do Aranha Verso, vários produtos começaram a fazer, vários fabricantes, enfim, começaram a fazer produtos desses outros aranha, né? Spider-Gwen, por exemplo, ela tem a calça, tem carteira, é tudo importado, na verdade, não tem, aqui no Brasil acho que ainda não tem muito apelo, assim, né? Mas se tu pega os cadernos da linha escolar do Homem-Aranha, eles têm os adesivos já com o Miles Morales, com o Homem-Aranha indiano, por exemplo. Então, tipo, eles meio que estão abrindo um pouco o leque, assim, para algumas coisas mais recentes, assim, também. Mas tu procura, tipo, nesse site que eu tô olhando aqui, que é o Super Hero Stuff, que ele tem coisas de tudo, absolutamente. Ele tem muito material da Spider-Gwen. E também, tipo, ele tem, tipo, até um kit de meias, por exemplo, que daí tem meia do Aranha 2099, da Spider-Gwen, do Venom, do Aranha e do Miles. Então, tipo, cara, é um conjuntinho com cinco meias bem legais, assim. Você já comprou, né, inclusive, enquanto a gente tá gravando. Eu falei. Por isso que você ficou, por isso que você sumiu um tempo aí. Não. É que logo que começou a ser chamado, o Breno tava com o vídeo ligado. Ele queria mostrar essas coisas. Só que eu falei que eu não queria mostrar a meia calça da Spider-Gwen. A meia calça. A última coisa que eu mandei pra vocês. Agora não é mais do Spider-Gwen, agora é do Breno. Dá até medo. Eu ia comentar disso agora, caraca, isso chega a ser medonho. Cara, deveria ser uma cama, é um colchão? É pra ser uma cama. E ele tá com o dedinho ali do meio da mão falando assim, vem, né? Vem deitar em mim. Que... Parece o palhaço lá do It. Tem um episódio dos Simpsons que o Homer faz uma cama por parte do Crunch, que fica o palhaço todo deformado lá. E à noite brilha quase no escuro lá. O Lago fica sem dormir a noite toda. Parecendo com isso aqui. Tristeza. Ok. Eu coleciono quadrinhos, né, do Homem-Aranha. A maioria das pessoas, o mais comum, né, você vê a pessoa colecionar quadrinhos, colecionar DVD, que seja, Blu-ray e tal, mas tem, eu já vi uma vez uma matéria, eu não lembro se era do Homem-Aranha ou se era, sei lá, do Batman, que o cara gostava, mas com certeza, vamos supor que fosse do Batman, com certeza tem alguém desse tipo que gosta do Homem-Aranha também, que é tudo que vê do personagem. Ah, sim, tem até um vídeo famoso no YouTube. Se eu achar, eu deixo o link. Que é isso do cara, a coleção do aranha, do cara do aranha, de aranha. Tem um quarto gigante só com vermelho. Então, exatamente isso que você falou. É um quarto com coisas vermelhas. Você não consegue ver nada, né? Tem um caderno, um balde, um monte de mochila, um monte de caderno. Imagina se a gente fosse comprar todos os cadernos que saem com o estampado do Homem-Aranha. Tava pobre, só com caderno. Não, tem muito dinheiro pra gastar. Eu tento focar só nos quadrinhos e não dou conta. Hoje em dia eu tô comprando mais essas coisas, tipo boneco, esses bonecos, essas pelúcias. Eu tenho uma pelúcia ali do Minion. Meia calça do Spider-Gwen, pô. Meia calça. Essa aí é o Breno. Não, geralmente... Eu gosto de camisetas, assim, as camisetas que estão saindo agora são muito bonitas. Boné também, os boné, toca. É, ah, que sim. O camisa eu até gosto, mas tipo assim, eu não tenho coragem de usar uma camisa do Homem-Aranha, tipo a roupa dele, sabe? Ah, eu também não curto. Nem se fosse italiano? Então, a do italiano é uma armadura, é uma camisa... mais estilizado, é só o símbolo da aranha. A do uniforme negro, é só o símbolo da aranha. Estão falando, não, o uniforme do aranha mesmo. Vermelho, azul, com as teias. Tem uma aranha. Eu também acho... Sabe um tipo de roupa? Um tipo de roupa que eu sinto falta de encontrar? É, tipo assim, seja de Homem-Aranha, de Star Wars, de tipo, uma roupa de discreto, sabe? Tipo assim, tem um símbolozinho pequeno no canto do peito ali. Então, não, assim, o símbolo do tipo uniforme negro que eu tenho, a camisa do uniforme negro, é de boa usar. Agora é o uniforme do Aranha. Eu falo que assim, não, eu entendi o que você tá falando. O que eu tô comentando é assim, você só tem camisa de personagem, de herói e tal, com um desenho muito grande, sabe? Tipo assim, realmente, todos vejam que eu estou vestindo uma roupa do personagem. Sim. E sei lá, às vezes você quer alguma coisa mais simples, sabe? Uma coisa que só quem é fã mesmo vai bater o olho e falar assim, ah, é tal coisa, sabe? Não é pra... Cara, mas recentemente eu acho que mudou bastante isso aí, cara. Começaram a fazer algumas camisetas que são mais sutis e específicas. É que virou moda, né? Virou moda. Total. Aí começa a ter mais variação. É, hoje em dia, tipo, não existe esse tabu, né? Eu lembro que quando eu era guri e acompanhava o Homem-Aranha e outros personagens, era uma coisa... Não era uma coisa cool, assim, né? Não era uma coisa legal que todos... Iam aprovar se tu gostasse, iam achar legal tua camiseta do Homem-Aranha, assim, né? Iam te tirar pra criança quando tu já era um adolescente, digamos assim, mas já vivia o colecionismo, digamos, né? E hoje em dia, tipo, tem até camisetas licenciadas, tipo, com desenho do Mark Bagley, do Venom, e enfrentando o Homem-Aranha, assim, sabe? Tipo, camisetas que custam, tipo, 20, 30 reais, assim. Enfim... Até mais. Não, mas eu digo camisetas que são mais acessíveis até, sabe? Ah, tá, entendi. Isso, e só eu acho meio chato, às vezes, encontrar pessoas que não conhecem os quadrinhos, não gostam do personagem, e estão com camisetas muito mais legais do que todas que tu já teve, assim, né? É, inclusive as coisas mudaram tanto que, por exemplo, eu trabalho no escritório de engenharia elétrica, né? Numa empresa que é multinacional, blá blá blá, aquelas coisas. E na sexta-feira casual eu fui com aquela camisa old gamer, sabe, do Aracon. Então, assim, é um lugar que todo mundo vai de camisa social, não sei o quê, mas na sexta o povo dá aquela relaxada. Eu fui com a camisa do Homem-Aranha do Atari. O Breno ia usar a minha calça da Spider-Man. Exatamente. Não, até essas camisetas que o Aragnofan lançou recentemente, elas são, já aproveitando o Merchan, né, nesse momento. Pois é, inclusive tá parecendo que foi proposital, mas não foi. Elas são... Eu ia falar, o Eric conseguiu a brecha pra falar das camisetas do Aragnofan. Mas elas são diferentes, né, nenhuma delas tem um desenho específico de tal edição, coisa e tal, né? Tem aquela do Jameson, que é a camisa que eu tenho, Jameson Was Right, que daí ele, tipo, é muito específico pra quem já conhece personagem e até pra quem conhece, de repente, até o Aracnofã, os podcasts e acompanha, de repente, o que se fala do Aranha enquanto herói, enquanto vilão, né? É bem específico, acho isso. Ouça o podcast dos filmes do Homem-Aranha, inclusive. É. Caso você não saiba. Aquela do Superior, que vocês rabiscaram, escreveram Amazing Spider-Man também, era uma sacada muito boa. Mas o Breno estava falando. Ah, sim, que são diferentes, né? É mais específico. Mais específico para quem. Né, para quem gosta mesmo, assim, né? Exatamente. Então, agora que o mexão tá feito, ficamos por aqui e até a próxima. Falou, gente. Ah, não, tô brincando. Então, vocês lembram de mais alguma coisa? O problema é, tudo que tem coisa demais, a gente sempre fica com aquela sensação de que alguém vai reclamar. Tipo assim, vocês esqueceram de falar da caneca do Homem-Aranha que veio novo de Páscoa, sabe? Tipo, eu ia comentar ela agora. Não dá pra falar tudo, né? Eu uso ela até hoje, eu acho. Não, o ano de Páscoa, tá o ovo de Páscoa desse ano. Então, achei bem meh, mas eu comprei assim mesmo. Que é tipo uma miniatura de uma mala E a cara do aranha. Tem nada, é aleatório. Que eu não me conformo que o Magaren reclama de quem fala action figure e não bonequinho, mas ele vai lá e fala penduricalho e não brinquedinho. É, penduricalho, bonequinho, badulac. É faz. Penduricalho é o que vem junto com alguma coisa. Brinquedinho. É, então, aí pode ser brinquedinho, pode ser revista, pode ser chaveiro, é o penduricalho. Brinquedo. É, inclusive, a gente falou de caneca. Elas gostam mais, sim. Quando... Nossa, Deus, dos canecas que elas gostam mais, como assim? Caraca, não. Você falou? Nossa, agora que eu entendi. Ah, essa convivência foda, eu já entendo as piadas do Magaren. Não, é que o áudio deu uma cortada aqui, eu não consegui pegar tudo. Aí depois você falou, eu... Ah. Mas é, quando saiu o filme, né? Sempre que sai algum filme e tal, costuma ter aqueles copos, né, do cinema. Assim, então eu tenho. Ali é coleção. Aqui isso não é de coleção, né? Esse podcast não é de coleção. Mas acho que eu sou a única pessoa no mundo que faz coleção dos sacos de pipoca do cinema aqui. Usados. Ainda bem, né? Você não rouba os sacos. Eu tenho todos. Não, tanto que no Amazing 2. Tanto que no Amazing 2 a gente foi assistir o filme no cinema. Eu fui ver com o pessoal da Aracnofan. E não era no Cinemark. No caminho pro Cinemark, eu comprei o saco de pipoca. Eu parei no shopping, que é no caminho, no Tatuapé. Parei lá, comprei o saco de pipoca, joguei a pipoca fora, só pra só. Você podia fazer pelo menos o caminhão da pipoca, né? Do metrô. Por enquanto. É, assim, eu não diria que é uma coleção, mas sempre que tem algum item especial, assim, no cinema, de algum filme que eu gosto, eu costumo pegar. Ah, os copos, sim. Então, por exemplo. O Magaren falou aí do Amazing 2, né? Que a gente foi ver lá, todo mundo junto em São Paulo. A gente foi no cinema, ele não tinha nada de especial lá, de item especial. Aí a gente foi fazer um lanche... É, cinema não. É, exatamente. Aí a gente foi fazer... No outro dia a gente foi pra Fast Comics, eu acho. E aí à noite a gente foi num shopping. Aí alguém falou assim, no segundo andar aqui tem um cinema, lá deve ter o copo. Aí a gente subiu lá, falou assim, quanto que é o copo do Homem-Aranha? Aí a mulher falou assim, R$10 com, sei lá, é R$10. Aí ela, eu falei, vou querer. Aí eu e o Dante, eu acho, na época. Aí ela pegou, foi colocar refrigerante, falou, não, só o copo. Aí ela me deu o copo. Eu tava indo embora já, entendeu? Aí eu já fiz isso algumas vezes, tipo, no dos Vingadores, teve uma época que teve 4 copos, do Homem-Formiga teve um e tal. O do Homem-Formiga é o mais bem feito até hoje, de material. Eu tenho de vários, o do Homem-Formiga, tem o do Vingadores, eu tenho. Sempre que eu vou ver um filme que tem uns copos, que eu gosto, eu compro. É, e o balde, o balde às vezes eu pego, mas só quando é aqueles de plástico mesmo, aqueles que é meio de papel assim, que não dá pra usar. As duas canecas. Que normalmente eu uso. As duas canecas normalmente eu uso. Do Homem-Aranha 3, que tinha eu tenho. Enfim. Essas coisas não chegam no cinema aqui da minha cidade, é um... Cinema daqui é uma... Então, não chegava até um tempo atrás, aí começou a chegar aqui. Não, mas aqui, é que nunca chegou porque é cidade pequena, interior, né, tudo... Todas essas barreiras. Então não chega. Mas eu ia comentar, né? Teve um tempo atrás que saiu no Ovo de Páscoa aquele copo do Homem-Aranha. Não sei se foi desse que estava falando, Eric. Que era metade dele com a cara do uniforme vermelho e a outra metade era com a cara do uniforme negro. Não, o que eu falei é um que era uma caneca que era só o olho dele, sabe? Ah, sim, eu tenho. Saiu antes foi desse, ano passado. Não. Quer dizer, pode ser isso que saiu outra ano passado, né? Mas eu sei qual que você tá falando, mas não é essa que eu... Nossa, esse copo eu tenho até hoje, eu acho ele muito bonito também. Foi há 2 anos atrás, ano passado, foi o Homem-Aranha também espirrar água. Ele tá em cima de um prédiozinho que eu comprei. Já tem uns 4 anos que eu compro o ovo de Páscoa só por causa do ovo, né? Tinha um também, eu acho que ele veio na época do Homem-Aranha 2. Eu montava tipo um prédiozinho. Tinha um coraçãozinho que ele tem. E daí tem um boneco do... Um bonequinho, assim, do Homem-Aranha. Não achei que ia ser um bonequinho. Ele era tipo uma... Era uma chapa de plástico no formato do Homem-Aranha escalando. E ela tinha um ímã na ponta da mão dele. E você tinha, tipo, um outro palitinho que você colocava por trás do prédio. Junto com esse ímã da mão. E você tinha que trazer ele subindo sem cair. É. A brincadeira é fazer ele subir até o topo do prédio sem cair. Acho que eu só consegui algumas vezes. Eu mandei a imagem da caneca que eu falei. Isso de... Bom, olha aí primeiro se é a caneca. Então, esse aí sim. Foi ano passado. Ano passado não, foi... A gente tá em 2017, foi 2015. Foi 2015 esse aqui. Por aí. Eu tenho a sensação de que foi até antes, mas aí já é minha cabeça. Não funciona direito. Então, o que eu ia falar é que você comentou aí do bonequinho escalando o prédio. Eu lembrei daqueles bonequinhos que tinha tipo uma geleinha na ponta das mãos e dos pés, que você jogava na geladeira e ele vinha descendo, sabe? Tipo, cambalhota. Sim, sim. Aí, tipo, acho que não tinha nenhum que falavam que era o Homem-Aranha em si, mas todo mundo que gostava do Homem-Aranha chamava de Homem-Aranha se fosse vermelho. Tem um que é do Homem-Aranha, sim. Que é vermelhinho. Tem um do Homem-Aranha? Tem. É, tá vendo? E aquilo lá faz sentido, né? Pra quem nunca viu, deve até achar vídeo no YouTube com isso, mas era basicamente isso. Você jogava o boneco, ele grudava, só que aí era mais pesado, né? Aí, tipo, ele desgrudava as mãos, a mão caía. Aí desgrudava os pés, o pé caía. E aí ele ia dando cambalhotas e descendo. Voltando aos produtos não licenciados, eu lembrei agora, teve uma época que tinha um negocinho que era tipo um game portátil, como se fosse um Game Boy. Não sei se vocês lembram daqueles Game Boys piratas que vinham com mais de 100 jogos, que na verdade era 10 e tudo repetido, o resto. Uhum. E era tipo isso, tava vendendo na Re-Rap, só que esse aí só tinha um jogo mesmo, era um jogo do Homem-Aranha. E era basicamente aquele lance do jogo do Atari, né? Você tinha que ir subir no prédio infinitamente e no meio tinha uns bandidinhos e tinha umas bombas. E você tinha que ficar desviando. E era só isso, assim, o jogo não tinha nem cor, não tinha nada. Era aquele pixel preto no fundo cinza. É daqueles 198 em 1. Não é Game Watch? Tem uma coleção da Tectoy. Eu até tenho um game desses do X-Men, que na verdade que é tipo um cenário parado, né? E também, tu tem 2, 3 movimentos que tu pode fazer, mas eles são muito legais, esses games aí, tipo... E ele tem toda uma... Eu ia dizer interface, mas na verdade não é uma interface, porque ele é físico, né? É tipo, o modelinho dele, assim, é todo bem bonito. Eu quero ver se eu acho aqui, porque... Eu não sei se não tinha um do Homem-Aranha também, e o do X-Men, por exemplo, ele é muito legal. Ele tem desenhos do Jim Lee, assim, por fora, é super legal. Eu vou mandar pra vocês aqui... O do X-Men, mas... Cara, pelo que você tá falando, eu acho que não. Porque esse aí que eu tô falando, ele parecia ser bem piratinha mesmo, sabe? Ah, saquei. Bom, a gente falou um monte de coisa aqui. Eu acho que a gente pode fechar por aqui. Deixar, começar a fazer nossa próxima lista desde já. Porque deve render um 2 mesmo, igual o Maurício comentou. É que tem muita coisa, né? O pessoal usa bastante Homem-Aranha, pelo menos assim, pra parte de brinde, né? Então tem brinde de ovo de Páscoa. Os salgadinhos que eu acabei comentando lá, que uma época veio os bonequinhos montáveis, depois teve outra época que veio o chaveiro. Cara, uma infinidade de coisas. Uhum. Exatamente. Bom, podemos encerrar ou alguém quer fazer algum comentário? Pode encerrar. Algum comentário? Sem ser. Oi? Eu ia falar algum comentário sem ser encerrando, né? Tipo assim, algum comentário antes de encerrar. Olha, acho que foi falar, a gente falou de muita coisa já, né? Acho que não vai ter muito mais o que a gente acrescentar ali, só se for nas anotações. A única coisa que eu não falei das anotações que eu fiz foi que existe até piscina de bolinha do Homem-Aranha, mas tudo bem. Bom, então é isso, né? A gente falou bastante coisa aqui, a gente falou durante o programa que com certeza algumas coisas ficariam de fora, né? Que a gente não lembraria ou não daria tempo de comentar, mas... Nós convidamos a todos que estão ouvindo o programa a comentar no post do Facebook e tal, até por e-mail, se quiser, né, o podcast@aracnofan.com.br, sobre os baduaques e que já viram do Homem-Aranha, né, principalmente as esquisitas, que a gente vai comentando aí depois. Né? Quem sabe pode render até um segundo programa no futuro, sem promessas, mas é possível, né? E queria agradecer a todo mundo que participou e lembrar que o Tipcast é um podcast mensal do aracnofan.com.br, site obviamente dedicado ao Homem-Aranha. E a gente tem grupo no Facebook, tem Twitter, Instagram e tudo mais. Acho que não tão obviamente, porque às vezes aparece um pessoal colocando aranha pra comer na boca, perguntando qual que é o nome científico de um, qual que é o nome científico de outro. Alguns aracnofãs diferentes, né? Por mais que a capa do grupo tenha um desenho do Homem-Aranha desenhado, mas quem olha a capa de grupo, né? Que absurdo. Muito bem, mas além do Tripcast, a gente tem outros podcasts no mês, né? Toda quarta, tirando a última sexta-feira, que é a sexta que tem Twip News e Tripcast, a gente comenta as notícias do mês, né? Tirando essa última semana, nas outras, toda quarta a gente tem Tripview Classic, que é falando das revistas clássicas do Homem-Aranha, o Vinícius gritando. O Erickson tá fugindo, Fazer a beta porta pra ir pra rua, né? Mas sempre viu, Clayson, que a gente fala de coisa de revista antiga do Homem-Aranha e atualmente a gente tá falando também de Homem-Aranha 2099. E toda sexta a gente fala das revistas atuais e outras coisas que dá na tela. Magari, você pode dar uma lembrada aí, pessoal, do Padrim? Ah, eu... Como se tivesse sido uma ideia sua? Ah, sim. Opa, tem o Padrim. Muito bem. Então... Não, lembrando que tem, a gente tem o Padrim também, que vocês podem, quem gosta, os 10 ouvintes aí. Quer dizer, 10 ouvintes que já não é da equipe. Ou seja, deve ter sobrado uns 2 ou 3. Pode entrar lá no aracnofan.com.br/padrim, ou é o contrário, padrim.com/aracnofan, sei lá. É barra aracnofan. É uma das duas. Aí pode ajudar com qualquer quantia, R$1, R$10, 3 patacas, 5 patacas, mandar bonequinho pra gente. Pra gente mostrar. É, inclusive... Dependendo do valor, tem algumas recompensas e tudo, mas a gente tá até analisando. A gente, diga-se eu, porque eu acho que eu não comentei com ninguém aí, mas a gente tá até analisando aumentar algumas coisas, aumentar não, mas modificar um pouco algumas recompensas, adicionando algumas coisas e tal. Então, fiquem ligados aí. Quem é padrinho vai ser beneficiado pelas mudanças e os novos padrinhos vão também, né? E eu esqueci de comentar que tem o canal no YouTube lá, que o Magari principalmente tem colocado bastante vídeo, né? Você já terminou os gameplays do... Não, faltam dois. Apesar que quando esse aqui sair, hoje saiu o penúltimo. Aí falta mais um. Ah, sim. Então, na semana que vem. Se não terminou, tá quase acabando os gameplays lá. Faltam os últimos 3 chefes lá. Aquele chefe tranquilo, você tem que correr dele. É. Apesar que foi mais tranquilo do que eu... Eu sofri tanto por antecipação que até que foi mais tranquilo do que eu esperava. Só morri 3 vezes. Ah, tá fácil. É. Bom, então ficamos por aqui. E até a próxima. Até. Valeu, galera. Até mais. Falou. Valeu,